Carmen, o romântico à moda antiga. Eu não sou cachorro não, pra viver tão humilhado. Eu não sou cachorro não, para ser tão desprezado. Tu não sabes compreender quem te ama, quem te adora. Tu só sabes maltratar-me, e é por isso que eu vou embora. A pior coisa do mundo é amar sendo enganado. Quem despreza um grande amor merece ser feliz, nem tampouco ser amado. Tu devias compreender que por ti tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro, não. A pior coisa do mundo é amar sendo enganado. Quem despreza um grande amor não merece ser feliz, nem tampouco ser amado. Tu devias compreender que por ti tenho paixão. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não. Araraiá. Pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou cachorro não.